essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não, não, não, não vai mais sair. Não, não, não, não vai mais sair. Não, não, não, não vai mais sair de dentro do meu coração. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem, com Jesus e mais ninguém. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. E a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em viver. A minha alma está cheia de paz. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Não importa a pessoa que tu és, e se atrás do calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, me dê a mão e meu irmão serás. Dá-lhe a mão, me dê a mão, me dê a mão e meu irmão serás. Meu irmão, minha irmã, me dê a mão e meu irmão serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro. Aqui agora, que Deus está nesse lugar. E uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar. E como está? O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Reunidos aqui só pra louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Oi, algo bom há de acontecer. Algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus. Começarmos a orar, esse templo treme. Se continuarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e como orou, e o fogo desceu. Dê glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e como orou, e o fogo desceu. Graça e paz, Josué orou e o sol parou. Dê um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, fica sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai a colar, mas depressa levanta e começa a cantar. Mais um sorriso só, aberto, sorriso certo, cheio de amor. cantar. Fica sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai a polar, mas depressa levanta e começa a cantar. A juventude de pé continuando a cantar. A criançada sorrindo sem parar de cantar. Todo mundo levanta e vamos juntos cantar.